Eu sei que não é fácil, mas se tu deixar, eu posso te mostrar um mundo mais azul. Tudo é possível, basta acreditar. Eu não vou falar isso duas vezes pra tu. Quem tentar te atrasar? Prometo, a vida vai cobrar e vai pagar em juros. Eu e você é o crime perfeito. Não precisa mais ter medo do escuro. Eu nem preciso ter uma bola de cristal pra falar sobre o nosso futuro. Na nossa casa sempre vai ter tudo. No nosso bolso sempre vai ter tudo. Eu e você, correria sincera, que é pra nossa filha já nascer com tudo. Eu tô bolando um plano infalível. Quando você chegar, eu conto tudo. Chama o patrão, manda ele ir se fuder. Vai pra puta que pariu. Pede suas contas e arruma suas malas. A gente vai pra fora do Brasil pra tu reconquistar o tempo que tu perdeu vendo tudo que você não viu. E se ele botar queixo pra tu, manda ele vir reclamar com o Will. A vida tem sido tão corrida pra nós dois. Mas quem quer agora faz. Não deixa pra depois, não. Eu gosto desse teu cheiro de liberdade. De pouca viagem, sem maturidade. Se joga na minha rede que eu vou balançar. Até o sol raiar, yeah. Eu sou um exemplo de vida, eu saí da quebrada e fiz meu som rodar o país. Provei que grana não é nada se o objetivo não é fazer alguém feliz. Roupa de grife te abre um sorriso tão lindo. Ver isso é o que eu sempre quis. Mesmo um sorriso de quando só tinha um filminho, um colchão e uma caixa de bis. Não entendo quem diz que a terra é plana. Pensando no teu corpo não tem a mínima chance de ser plana. Ninguém explica suas curvas, desculpa, mas é que são tantas. Eu poderia sem cansar, andar por elas por semanas. Comprar um imóvel na tua cama. Te chamo pra viver de praia, colecionar havaianos. A gente vai precisar pra andar na areia da praia em Bahamas. Se tu confiar em mim, vai ser assim. Distante de todo mal, a gente assalta a vitrine. Se veste bem, nada fora do normal. Pra quem nasceu vencedor, nossa missão é ir até o final. Dá orgulho pra família, sei quem é quem. Eu sei quem é meu igual. Mas tudo bem, baby. Mais tarde eu passo aí e pego você. A vida tem sido tão corrida pra nós dois. Mas quem quer agora faz. Não deixa pra depois, não. Eu gosto desse teu cheiro de liberdade. De pouca viagem, sem maturidade. Se joga na minha rede que eu vou balançar. Até o sol raiar, yeah.